abraço, meu amigo. Se um dia eu estiver em dúvida entre ela e o que os amigos falam, eu vou anotar no caderninho a conclusão que eu tirei lá em casa. O tanto que ela beija, o tanto que ela ama, o tanto que é bom tá com ela na cama, dormindo comigo de conchinha e pijama, faz tudo isso e ainda me ama. Você ama ela, mas ela não te ama. Balada não beija. O tanto que ela beija, o tanto que ela ama, o tanto que é bom tá com ela na cama, dormindo comigo de conchinha e pijama, faz tudo isso e ainda me ama. Balada não beija, balada não ama, balada não geme gostoso na cama, balada não dorme de conchinha e pijama. Você ama ela, mas ela não te ama.